Show de bola! Vamos dançar, meu Brasil! Atitude 10 ao vivo! Oh, oh, oh. Meu parceiro Danilo Pipoco! A galera do Paraguai, vem! Porque você foi me iludir, falando que ia voltar. Me deixou aqui sozinho. Comprei umas sombras pra gente tomar. Tô te esperando aqui no bar. Matou 7 horas, já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar. A mata amarela, tatuagem, eu conheci de longe. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, onde você vai? Chama Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia? Chama na porta, papai. Um abraço, meu parceiro, rei do cabaré Nil, fazenda Calo Seco. Porque você foi me iludir, falando que ia voltar. Tu me deixou aqui sozinho. Comprei uma sombras pra gente tomar. Tô te esperando aqui no bar. Matou 7 horas, já são mais de 11. Pensa que eu não vi você passar. Na moto amarela, tatuagem, eu conheci de longe. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você, com a polícia. Alex Gomes, live aniversário, show! Parceiro Tainá Alves, a galera da Lagoinha, tamo junto. Meu parceiro Filhinho Produções.